Que só toca sucesso. Sempre, pra toda a vida, foi a promessa para cumprir. Sempre eternamente, porque sem ti não sei sorrir. Sempre, sempre, sempre a teu lado. Ter o presente sem passado, o amanhã Teu lindo nome,